eu quero partir requebrando rock and roll. Nem quero saber como se dança o baião. Eu quero ligar, eu quero um lugar, ao sol de Ipanema, cinema e televisão. Parceria de João Bosco e Chico Buarque, Sinha. Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus, Nosso Senhor, eu não olhei, Sinha. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Pra que me pôr no tronco, pra que me aleijar? Eu juro a vós, mercê, que nunca vi, Sinha. Porque me faz tão mal com olhos tão azuis? Me benzo com o sinal da Santa Cruz. O disco do dia de hoje apresenta o terceiro de uma série de três programas dedicados a Chico Buarque e seu novo álbum Na Carreira. Um lançamento da gravadora Biscoito Fino pode ser encontrado nas melhores lojas de disco. Mais informações no site www.chicobuarque.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou e que fazem bem. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.